moça dizer que o telefone tá fora de ar. Outra vez liguei e nada. Já são 11h15, meia-noite, não desisto. De dois em dois minutos eu te ligo. Tô cansado de ouvir essa moça dizer que o telefone tá fora de ar. Outra vez liguei e nada. Por isso tô mandando uma mensagem tchau, aí gravada na sua caixa postal. E à noite quando perceber, vai ouvir a minha voz dizer: tentei ligar a noite inteira, você não atendeu. Então tô indo pra balada com os amigos meus. E se quiser me procurar, já sabe onde me encontrar. Estou bebendo na mesa de um bar. Busão do Forró, a viagem do sucesso. Já são 11h15, meia-noite, eu não desisto. De dois em dois minutos eu te ligo. Tô cansado de ouvir essa moça dizer que o telefone tá fora de ar. Outra vez liguei e nada. Por isso tô mandando uma mensagem tchau, aí gravada na sua caixa postal. E à noite quando perceber, vai ouvir a minha voz dizer: tentei ligar a noite